Na delegacia, entra uma mulher muito nervosa procurando pelo delegado. Ai meu Deus, doutor, doutor, eu acabei de ser violentada por um débil mental. Me desculpe, minha senhora, mas como a senhora tem certeza de que era um débil mental? Eu tenho certeza absoluta, eu tive que ensinar tudo pra ele.